bom dia, o Xané 62 segundo, por chiquete ao funcionamento, botão número 1. Xané 62 segundo, em coordenação com a equipe de São, responde para ataque. Alto baixo, 62 segundo. ataque de planejamento fora do avião, realmente. Autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chamado Torre 1-9-95, altímetro no 096. Índia 1895, centro do altímetro, até voo. bom dia, o Xané 62 Simono, ponto de espera pronto, Caliceiro 90. Caliceiro Simono, a linha de Angola Pista 0, vento 1, 1 0 grau, 08 nós. A linha de Angola Pista 90, 62 Simono. Decolados 43, controle 1208, boa viagem, bom dia. 208, obrigado, até a volta. Salvador, bom dia, o Xané 62 segundo. Segundo, saída da El, Submarina 360. Israel 360, pode voar lenda, senhor? Beleza. Nova Gol, muito bom dia. É o Avianca Alfa Vito Uniforme. Do uniforme, prossiga. Alfa Vito Uniforme, solicito autorização para o reboque da posição de número 7 para a posição de número 1, ambas pátio 1. Alfa Vito Uniforme, sim, de autorizado para o chibec e reboque. Reporte estacionado no gate 01. Ok, ciente, rebotaria o pé. M6251, chama o centro agora, frequência 1251, alterna 3325. Não copiei a frequência, podia repetir? Frequência 1251, alterna 3325. Afirmativo, 251, 3325, até a volta. Salvador, o avião está Alphavito Uniforme, informa a torre do reboque, ok? Alphavito Uniforme, sim. O lugar por dia. Paulo Salvador é o fã mais brabo, morreu. E Paulo? Mike Bravo Romeu. Mike Bravo Romeu, prossiga. Mike Bravo Romeu, Padre Mono, posição 4. Autorização para a gente, marcha lenta na posição. O padrão de novo está coordenado para entrar. Confirme, Mike Bravo Yankee, as intenções? Tem um teste disso? Mike Bravo Romeu na posição 4 do Pátio 1, autorização para giro de motores já coordenado para infra-aero. Última Mike Bravo Romeu, reporte finalizando o check. Bravo Romeu. Salvador, é o Mike Bravo, Romeu. Bom dia. Mike Bravo, Romeu, sente um bom dia. 17 chegada bom, se mantenha 4.013.